fotografias. E isso me faz ser capaz de te esperar um pouco mais. A sombra da noite em meu quarto, a cama tão fria. Mas vê se não demora muito, porque não tem outra saída a não ser colocar outra pessoa na minha vida. Mas vê se não demora muito, porque não tem outra saída a não ser colocar outra pessoa na minha vida. Quero poder te abraçar, sentir o seu corpo. A sombra da noite em meu quarto tá me deixando louco. Quero fazer com você de um jeito novo. Sei que também vai gostar, vai ser prazeroso. A voz marcante ao seu coração. Tanta saudade me faz lembrar de você por demais. Olhar o meu álbum então, as fotografias. E isso me faz ser capaz de te esperar mais. A sombra da noite em meu quarto, a cama tão fria. Mas vê se não demora muito, porque não tem outra saída a não ser colocar outra pessoa na minha vida. Mas vê se não demora muito, porque não tem outra saída a não ser colocar outra pessoa na minha vida. Quero poder te abraçar, sentir o seu corpo. A sombra da noite em meu quarto tá me deixando louco. Quero fazer com você de um jeito novo. Que também vai gostar, vai ser prazeroso. Sei que tô louco pra te encontrar, às 15 horas no mesmo lugar. Cada minuto vou aproveitar com você de novo. Sei que tô louco pra te encontrar, às 15 horas no mesmo lugar. Cada minuto vou aproveitar